tem a chance. Capricha, Júnior. Perna esquerda, bateu cruzado. Gol! Cruzamento de Júnior, sem chance pro Dudamel, Oséias botou lá dentro, saiu pro abraço, puxou lá, mostrou a camiseta de bom baiano que é, os 450 anos da Fundação de Salvador na Bahia. Que todos os santos estejam com o Palmeiras agora, dois para o Palmeiras, um pro Deportivo Cali.